Inteligência é loucura, sempre a escolha é sua. Assumir o compromisso ou viver de aventura. Uma palavra te derruba, mesmo peso, mesma altura. Tô de saco cheio de aceitar tanta desculpa. Inteligência e loucura, sempre a escolha é sua. Assumir o compromisso ou viver de aventura. Uma palavra te derruba, mesmo peso, mesma altura. Tô de saco cheio de aceitar tanta desculpa. Sempre ligeiro, rapaz, saiba o que faz. Pilantragem hoje em dia tem sim demais. Veja só, meu caro, filme triste é claro. Se você não for esperto, o final é trágico. Por isso, amigo, escute o que eu digo. O mano do seu lado pode ser perigo. Preste atenção, certo? Sangue bom. Falsidade sempre tem, é de praxe, irmão. É tudo correria, não desacredita. Encerra a sessão, bate martelo, a justiça alienígena. A sujeira irrita, destrói o ambiente. Cigarro de cannabis ameniza dor de dente. Entende que pra sempre, sempre acaba. Tem gosto doce, mas não é sempre que se acha. Procura, resguarda o que existe de bom. Estuda, se informa, inteligência é um dom. Inteligência e loucura, sempre a escolha é sua. Assumir o compromisso ou viver de aventura. Uma palavra te derruba, mesmo peso, mesma altura. Tô de saco cheio de aceitar tanta desculpa. Inteligência e loucura, sempre a escolha é sua. Assumir o compromisso ou viver de aventura. Uma palavra te derruba, mesmo peso, mesma altura. Tô de saco cheio de aceitar tanta desculpa. A vida é uma batalha, não é uma aventura. Sem pensar o corpo padece, irmão. A escolha é sua, sua brisa, seus D.O. negou. Você segura, irmão, deixe de tolice. Não marque toca, não vacile. Faça uso da inteligência e dispense a burrice. Melhor que você faz é ser um homem de bem, respeitando seus parceiros sem desmerecer ninguém. A rua vai cobrar de quem vier falar demais. Faz seu corre no sapato, rende ou rende mais. O tempo eu vou dizer, eu sei, ele é rei. Pra chegar até aqui, eu sei o que passei. Pra nós é compromisso, os verdadeiros sabem disso. Não fazemos por dinheiro, por isso eu te digo. O que tu tá dizendo não é doce como mel. Então saia de cima do muro e assuma o seu papel. Só o seu papel. Inteligência e loucura, sempre a escolha é sua. Assumir o compromisso ou viver de aventura. Uma palavra te derruba, mesmo peso, mesma altura. Tô de saco cheio de aceitar tanta desculpa. Inteligência e loucura, sempre a escolha é sua. Assumir o compromisso ou viver de aventura. Uma palavra te derruba, mesmo peso, mesma altura. Tô de saco cheio de aceitar tanta desculpa. Ei, Joe, você tá me entendendo?